Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Aviso que diz que é proibido fumar.

saber, tem mais que os meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço dos meus planos. Quero saber, tem mais que os meus 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Não. Acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.